Maloca Hit. Hoje nós tá de ueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o break já tá na cedo. Hoje tu legalize com os parceiros na quebrada. Na ueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Hoje nós tá de ueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o break já tá na cedo. Hoje tu legalize com os parceiros na quebrada. Na ueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Para os manos é foda que tão no corre na alta. Do mesmo jeito prossigo, disposição aqui não falta. Passou um bom tempo pra eu poder aprender. Como um dia após o outro eu soube como viver. Hoje o trevo tá bom, ó, é só diversão. Carroeira é desse jeito, então rola os pancadão. Os comédia que não gosta, só fica de potoca. Então sustenta a cara, pois chegou a nossa hora. Tu grilou, né? Que não é mamão. Na quebrada é desse jeito, na inibessa vai na mão. Só faltou os meus parceiros sair daquele lugar. Na rueira é desse jeito pra gente continuar. Hoje nós tá de rueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o beck já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros na quebrada. Na rueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Hoje nós tá de rueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o beck já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros na quebrada. Na rueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Vou pra rueira porque eu sei que sempre tem esquema. Fugindo do bote dos almas sempre foi o lema. Ligado e ligeiro nos trouxa procurar problema. Foi dada a largada, busca numerada, neva. Neva os parceiros bem longe da algema. Neva as patrícia de embalo pra perfumar o esquema. Neva os boy que banca firma, se é que me entenda. Neva tudo do bom, neva os comédia que não curte o som. Deixa os coringa filmar, bater a foto, entender que na rueira a malícia impera. Os moleque é cego, mudo e surdo e desconhece os fatos. De olho na cilada, em carqueira é problema. Quadrilha viaja, mas não é louco, de cara mocada, esconde o seu rosto. Ninguém é de aço, colete nervoso. De rocha no embarrera, o cara é talentoso. Sempre de cima, com várias minas. Eu sei do que elas gostam. Pivete padrão, vai lá e patrocina. Acabei de ligar aqui o bonde das Alerquina. Disse que demorou, que vai vir e vai constar. Tava de quebra, sem o que fazer. Vou marcar vocês na praça, que na madruga é loucura e tem muito prazer. E tem muito prazer. Hoje nós tá de ueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o beck já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros na quebrada. Na ueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Hoje nós tá de ueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o beck já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros na quebrada. Na ueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Firme e forte, mais uma vez na jogada. Isso mesmo, estranha não, nós de volta na quebrada. Só pancada na sequência, os maloca tão envolvido. Ontem som tá nos falante, estralando nos ouvidos. Manipulação aqui também marcou presença. Que na cheio, beck aceso e a fumaça que é tensa. Não precisa se esconder, nós não vamos te roubar. Hoje a rua é dos função e o bagulho vai lombrar. No barraco, área nobre e pra firme é o intoque. Só escama, liga as damas de tequila e Johnny Walk. Na rueira aprendizagem, arruma treta, é bobagem. Tranquilidade quanto o back roda, hoje é só viagem. Hoje nós tá de rueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o back já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros na quebrada. Na rueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Hoje nós tá de rueira, que tem na sexta-feira. Mas pra te faço o convite, o back já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros na quebrada. Na rueira tudo banda firma e hoje não dá nada. Faço o convite, o beck já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros na quebrada. Hoje eu não está de rueira, pé na sexta-feira. Mas te faço o convite, o beck já tá na cedo. Hoje eu tô legalize com os parceiros. Parceiro,